Sonhar, acredito que todos nós sonhamos, né, mano? Seria bom ostentar a paz, ver a quebrada onde nascemos tranquila, sem problemas, né, truta? Infelizmente, esse sistema não nos permite o êxito nesse pensamento. Mundo cruel, sistema injusto. Eu? O que eu posso fazer? Apenas sonhar. Jardim Santa Clara, esse é o lugar. Minha quebrada preferida, oh, como está você? Já faz tempo não consigo te entender. Há tempos que você vem entrando em contradição, né? Mortos pelas ruas entre nossos irmãos. Não era assim que gostaria de apresentar você. Marília, São Paulo, o Brasil vai conhecer. Apresento a vocês o lugar que já foi bom. Infelizmente, as drogas, desacertos de montão. Eu vou citar algumas coisas, graças a Deus ainda tem. Respeito, humildade, tem gente do bem. Meus amigos, os parceiros que caminham lado a lado. Como na minha quebrada, na sua, sei que isso é raro. Confesso para ti, parti meu coração. Ver meus truta de infância se levando na ilusão. Por drogas, por crime, principalmente fama. Me falar que isso é progresso, não, não, não adianta. Me deixa sorrir, me deixa correr atrás. Olhar pras estrelas, ostentar a paz. Sabendo que tudo não passa de ilusão. Mas o amor que sinto por vocês é verdadeiro, irmãos. Me deixa sorrir, me deixa correr atrás. Olhar pras estrelas, ostentar a paz. Sabendo que tudo não passa de ilusão. Mas o amor que sinto por vocês é verdadeiro, irmão. Hoje aos 22 de idade faço lembro do passado. De como era gostoso aquele futebol descalço. Sol quente estralando, a gente nem aí. Mãe, sou criança, só quero me divertir. Nos tempos de escola e pra aula de manhã. Levantar cedo pra mim, verdade, nunca fui fã. Mas fazer o que se tudo isso mudou? Cada um escolhe o seu caminho que aqui trilhou. Vejo que muitos dos meus manos aqui já perderam a fé. Se não fosse pela nossa união, sei como é. Que se pá já estariam dentro de um caixão lacrado. Sua alma imortal no inferno condenado. Já passei por várias fitas que nem me convence, tá? Sei que Deus é poderoso e só Ele pode julgar. Minha gente, minha vontade de vencer. Humildemente, assim que quero percorrer. Me deixa sorrir, me deixa correr atrás. Olhar pras estrelas, ostentar a paz. Sabendo que tudo não passa de ilusão. Mas o amor que sinto por vocês é verdadeiro, irmãos. Me deixa sorrir, me deixa correr atrás. Olhar pras estrelas, ostentar a paz. Sabendo que tudo não passa de ilusão. Mas o amor que sinto por vocês é verdadeiro, irmão. Quem sabe um dia a gente aprenda com o tempo valorizar as coisas mais simples da vida sem querer ostentar. O luxo, o diamante, riquezas mundanas. O ouro é bonito, eu sei, o brilho ainda te encanta. Me vem na mente agora um certo humano aqui da selva. Que trabalhar não quis, se armou e foi pra guerra. Cansado de chorar, sei lá, mas eu sei bem. Infelizmente pra esse mundo a gente vale o que tem. Zinho Moraes, lamentável. Foi que foi no embalo de vários que queriam lucro. Retroceder no crime essas horas um absurdo. E como pode isso, mano, moleque que eu vi crescer? Se iludir com as porcarias que é mostrada na TV. Foi nessa, ele embarcou dessa noite, ainda me lembro. A notícia chegando pra família, o sofrimento. Mais um mano encarcerado, Nóbrega é seu lugar. Só lamento os verdadeiros que não te queriam lá. Eu te avisei, te alertei, não é por aí. O inimigo arranca pedaços de quem se iludisse. Estava escrito no começo a que faço o meu papel. De narrar atrocidades entre a fronteira do céu ou inferno, sei lá. Quem é que vai me dizer se a gente nasce e vive esperando pra morrer? Muitos contam com a sorte que nunca foi eficaz. Me deixa sonhar, me deixa ostentar a paz. Me